conmigo aquí. Eu venho como estou, trazendo a minha dor, mas crendo que não mais a levarei. Aceito a minha cruz, mas abro mão do fardo que por tanto tempo em vão eu carreguei. Que por tanto tempo em vão eu carreguei. Eu troco a minha culpa pelo teu perdão. Eu troco meu pecado pela salvação. Eu escolhi a salvação. Eu escolhi.